das flores. Sentir o perfume, o beija-flor, só um pouco mais de açúcar. Com tanta farsa não disfarça, quem tem amor pra dar? Nessa desgraça tu passa, melhor pode estragar. Meu sonho por água abaixo, num sorriso banguelo. Não ter onde cair mortos, eu acho que não é belo procurar amores. As flores, eu vi sua cara deslavada numa TV a cor, experimenta. Vai, mexe com quem tá quieto, quando a corda arrebenta. Nem quero isso, tá perto, inventaram a porta só pra atravessar pro outro lado da parede. Aí vem a água, sopra de fome, mata minha sede. Pro cacete com essa merda de vida. O tapete voador já não me mostra a saída. Tudo por um fio em pleno ano, 2000 e pouco. Vivendo quem enxerga que um dia após o outro. Sou um lutador que sofreu com fracasso, chorou quando vi em outros braços a mulher que mais amou. Isso é coisa de viado. Tudo que ela gosta é chocolate e flores. O perfume que ela adora tem o cheiro das flores. Cesta ou uma um buquê de flores. Não sei porque a mulher gosta tanto de flores. Das flores. Deus me dê asas pra eu chegar no céu. A abelha tira, faz comida das flores o mel. Motel e cama, sobe e desce, mundo colorido. 8 segundos, tudo acaba e já passou batido. Oprimido, comprimido, ela se foi, mais um deprimido. Um ficou, outro chegou e o amor falido. Ninguém é de ninguém, nem o corpo cansado. É só ficar sem namorar, muito menos casado. Que todos falam sem pensar ou da boca pra fora. Que alguns faz pra esquecer, mas sozinho chora. Ora, ora, amor de verdade não se vai embora. Briga não vale apenas antes, depois nem agora. Difícil é fazer valer a pena só o pouco que existe. Mulher, um passarinho, não seja gaiola e sim um alpiste. Tudo na vida vai e volta, bumerangue, ioiô. Chuva e calor, o vento sopra a semente das... Tudo que ela gosta é chocolate e flores. O perfume que ela adora tem o cheiro das flores. Cesta ou uma um buquê de flores. Não sei porque a mulher gosta tanto de flores. Das flores. O pólen levado no bico dos pássaros em síntese. O fenômeno da natureza, luz, a fotossíntese. Pegadas com um pouco de carinho que é escasso. Em corações sensíveis de pedra dura como um aço. Sentimento raro, falar de amor é fácil. Marcadas em cavernas, encontradas como fóssil. Das flores. Surgem sempre um pedido de desculpa. Uma parte da história que no paraíso ocupa. Da mesma forma que Adão comeu a Eva e a fruta. Não se estende em comprimento e ainda é um truta. Não existe coisa melhor que mulher e cheirosa. Homem reclama, mas não se deve bater em mulher nem com uma rosa. Um nó na garganta, tristeza e um sarro. Velho na cama, corpo na lama, ao preço de cigarro. Sexo frágil, caralho, sua força é infinita. Machão, por que você não leva uma com a Maria Bonita? Tudo que ela gosta é chocolate e flores. O perfume que ela adora tem o cheiro das flores. Cesta ou uma um buquê de flores. Não sei porque a mulher gosta tanto de flores. Das flores. Sua grinda.